cagado, jogado no chão de um espeluca, nuga. Já não penso em nada disso, ciúme é um laço, um artifício meu. Já não sou mais tão menino pra me evitar da cor do teu destino, teu. Mas tão menino, pra me evitar da cor do teu destino, teu.